Bom dia, aqui é Gol 1961. Romeia 1, não. Sou autorizado Guarulhos, unida 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Eu fiz o 1-0, Taubaté e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5562. 360, estou autorizado para Guarulhos. Upper Zulu 10, Taubaté segue rota de plano. Decolada 10 com curva direita, efetuando pelo fio da Dael, Leda, Motiva. Controle 120, decimal 8. E o transponder é 5562 para o gol. 1-1-6-1. 1-1-6-1, procedimento correto, pronto, direto na mesa. Próxima prova. 1161, portão é Odessa. Com 1161, temos 176-176, 4,20 de autonomia, alternado com Galeão. 1161, autorizado o táxi, parte 1, acende, ponto 010, torre 1895, faz o seu altímetro, 1018. Pátio Inca, para a pista 10, lá no ponto, espera 1895, ajuste igual time para 1002, beleza? Autorizado, alinhado, decolado, sistema 0, vento 150 graus, 079. Livre, alinhado, decolado, sistema 0, voo 1161. no 61, decola das 32, chega controle Salvador na frequência 120, destino 8. 1208, até a próxima. Controle Salvador, muito boa, aqui é Gol 1161. Chegou 1161, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Salve para 360, vai voar Leda com 1161, obrigado. 1-1-6-1, chama agora Recife na frequência 1251 e alternado 1-3-5-1-2-5. Não copia secundária, certo? Primária 1251 e a secundária 1-3-3-2-5. 1-2-5-1-3-3-2-5, até um abraço.